Super Pop Live. É vida, é festa, é show. Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Ai, papai, sei que eu gosto. Ah, mas eu não vou mentir. Não mente não, batata. Pode dizer que já levou, que não tem problema não. Te perdoa. Eu tô falando mal de que você nunca soube. 100 mil com quem quiser eu aposto. Olha que sete, pra cima, papai. Eu te falei que era lei do retorno. Hoje você tá feliz. Que você nunca soube fazer 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater dedo eu volto. Ela não vale R$1, mas eu... Vem, Alisson! Araújo, Clabinho, o Márcio, o Marcel, a comitiva de Mãe do Rio. Começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. Para Paulinho, meu parceiro Clabinho, lá de Castanhal. Eita, dona! Chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Dudu! Beijo! Bora, meu brilho! Coração não tá mais aceitando. Alô, Clebinho Melo! Chega aqui com o Juninho, Clebinho! É uma ciumeira atrás da outra. É que dividi seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Alô, cachorrão! Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Eu tenho ciúme demais de vocês, viu? Essa é a minha tristeza. Aí, bolo! Jeitinho diferente, hein? Acústica! Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Meu amigo Bolo, rei do peixe. E deu ruim pra ele e toda a família reunida, obrigado, e hein? E pra piorar, tá tocando um moto. Juninho consagrado do meu. O chip no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. DJ Alisson machuca. Você bebe. Machuca, dona! So many lovers, too many nights. Facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart. I'm so afraid without you. Live! E a nossa rapaziada lá do par, tá todo mundo aí com a gente, obrigado meus favoritos. Todo mundo aí. We like survive without you. Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, aí, Major. I was standing alone in the rain. E o que é sério? O que é sério? Like a fool, I was dreaming. Like a fool, don't you lose you this way. Elias Melo hoje no comando. Deixa ele amar. Se eu não posso ter, fico imaginando. Ellison. Me falta cor. Obrigado, meu amigo Mundo de Paca. Esperando. Também tá com a gente. Obrigado, garoto. Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Ô, morta. Vai pra guerra e não leva arma, meu. Você chegar. Opa! Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Obrigado, meu amigo Charles, lá de Mãe do Rio. Ele tá aqui junto com o Thiago Garcia, esse que a gente conhece de montão. E o prefeito doido Rabelo, esse ano decidiu. É o Super Pop mesmo. Super Pop. Vai ter o apoio também do prefeito Antônio Doido também nessa festa. Vai ser muito bacana o aniversário de Mãe do Rio, gente. Dia 4 em Aurora do Pará. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Aê, primote! E nem ficar sentado esperando você chegar. Esquenta, Alisson. Esquenta as batidas, maninho. Quem curte e gosta de uma marcante vai curtir assim, ó. Tudo assim, Ellison. Tudo que eu quero é te amar de novo, te sentir, ter você aqui em meus sonhos. Só vejo você. Esquece tudo, volta logo e vem me ver. Live, live. Te ver tão longe dói demais, não faz. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo tudo que sinto por você. E faço essa canção pra você, meu bem querer. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode... E aí, Vesgo! Chupeta do LG, rapaz! Todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Tenho uma história pra te revelar. Um segredo que eu não posso mais guardar. Tente ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste. Antes de te conhecer, eu já te amei. Antes de te amar, eu já me apaixonei. Sofri tão calmo. Peço, o Riquinho fica doidinho. Aí, Riquinho! Eu olhava para ela e ela. Seguindo o show. Falava o tempo todo dela e ela. É do pop, Riquinho! Esqueci seu endereço. Eu mandei um cartão anônimo. Live. No dia seguinte, quis me aproximar. Peguei. Que ela iria pegar na próxima parada. Ela embarcou e com um olhar apaixonante ela me olhou. Era você, a menina dos meus sonhos, que eu me apaixonei. A menina que as flores e o cartão eu mandei pra anunciar que era amado mesmo sem saber. Admirado muito antes de te conhecer. Primo Guido, aniversário da Jack Melo. Antes de te conhecer você vivia vagar nos meus porões, nos pensamentos meus. Até que um dia dentro do ônibus. Obrigado, meu Deus. As nossas vidas se encontraram. Obrigado, meu Deus. Tudo certinho, bem gostosinho, Ellison. Comandando o som, Ellison e Juninho. Banda Mix Melody. É assim que se cria. DJ Ellison. Não, não peça outra chance, não. Não brinque com meu coração. Esqueça e vá. Não, não mano. Bora, DJ Ellison. Não para, maninho. A mulher contou tudo errado. No final, vocês vão entender. Ó! Oh! Se eu bebi, não foi por causa de você. Posso jurar. Se eu chorei, aí, maninho! De chorar. Tava pensando que ainda sou DJ Ellison. Juninho, olha, eu tô aqui ao lado da comitiva do prefeito Antônio Doido. Você sabe que é um dos grandes padrinhos nossos aqui da região e que realmente faz os grandes eventos. E ele já convida todo mundo também pro aniversário de Mãe do Rio. Ele vai estar presente nesse evento e todos são convidados para se livrar. Ele inclusive disse: Juninho, agradeça por mim a esse povo de Irituia que está me recebendo de braços abertos aqui. Parabéns aí, parabéns ao povo de Irituia e recebe todos, não só o prefeito, não só o prefeito Antônio Doido, mas todos. Todos que estão presentes hoje aqui. Que festa bonita, Ellison! Até segunda manhã! E se bobar do jeito que você detona, a gente vai até mais, maninho! Foi bom, né? Foi bom te amar. Não consigo esquecer. Ah, só pra cumprimentar aqui, Alisson, e tá mandando um abraço ao prefeito Doido Rabelo, lá de Mãe do Rio. Vai ser de doido pra doido, meu irmão! Sim, doido demais. Bora, minha CDC! Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço, amor, não me deixa assim. Ellison, você nem pensou. Eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Bora, danado! Ellison. Ellison. E aí, Fábio Pop? Ainda não descobri porque me abandonou. Tamo junto, Fabinho. Quando só de você, meu mundo sempre girou. Para com Minas, dia 3, hein, mano? E eu também senti o seu coração pulsando tanta emoção. Quero dormir, hein? Eu vou aumentando, ele vai baixando. Eu já sei como é que é. De boa, tá no pop, hein, mano? Eu vou chorar, vou sofrer. Cadê você? Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você, amor. Oh. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. Sussurrar que é só meu. Depósitos de Bebidas, São Pedro, de Irituia. Abraço pra vocês, hein? A luz do meu amanhecer, te amo tanto. Aí, bebê, pai te ama. Tive vontade de viver. Rapaz, sabe aquela música? Diz! Aquela música que quando você toca, a galera lembra, relembra de alguma coisa que marcou mesmo. Por exemplo! Pois é! E essa semana estivemos lá no Rio de Janeiro. Quando eu toquei essa música aqui, a galera até lagrimou! Vai, vai! Não existe fronteira pra nos segurar. O Jefferson tá lagrimando aqui de saudade, Jefferson. Não existe nada, somente Deus. Olha, meu amigo, prefeito Doido Rabelo, também os filhos Lalau e Givan. Um abraço do Ellison, do Juninho, do Thiago, de toda a família. Olha o Charles aqui, ó. Ao passar, e faria a terra girar ao contrário. Voltava aquele dia, e eu te deixaria. Mas eu não posso apagar o que aconteceu. E esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouviria me dizer adeus. Se foi amor. Barba Negra. Cara, e você, Barba? Apareça nos leves, apareça em qualquer lugar. Venha, Barba, até nós! Estou sentindo o cheiro de pólvora no ar. Esse cheiro mexe comigo, faz o meu sangue ferver por dentro e dá aquela vontade de explodir um pedaço! Avisem o DJ que o Barba Negra chegou no pop! Venha, Barba, venha! Onde está aquele que chamam de showman? Estamos aqui, Irituia! Mas precisamente o aniversário do Top DJ Morga! Então você que é o DJ Ellison? Ao vivo pra você! Diga pro capitão! Qual é o seu plano pra hoje, maluco? É... fazer a galera pirar o cabeção! Gostei das ideias desse DJ. Esse é dos meus. Tão vindo aí. Tragam pólvora. Mais pólvora. Muito mais! E dei na mão do DJ Ellison pra ele explodir o bagulho. Você quer? Ficha! Bicha showman, pra cima! Então vamos! All the people in the house, get up and scream and shout, say hey, hey, hey! Joga o Brasil no Brasil, mas joguinho pro céu, joguinho, solta o batidão, vai! Aê, DJ Ellison! Sacode, sacode, sacode, sacode! Um, dois, três, vai! Fogo! fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Um abraço, meu amigo Cicinho Céu. Alô, Cicinho, você e a sua esposa Nayane curtindo o som do Super Pop, o show do Águia. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Um, dois, três. All you people in the house, get up and scream and shout, say hey, hey, hey. Vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. E explode, explode o bagulho. Logo mais tem a caralho, eu quero ver. Joga pra cima, pra cima. Quem não tem hora pra chegar aí em casa, joga pra cima, joga pra cima. Joga, joga, joga a mãozinha. Joga a mãozinha. Joga, joga, joga, joga, joga. DJ Alisson. Um, dois, três, vai. Eu falhei bem, amor, eu sei, te magoei bem. Mas vamos tentar conversar, tentar nos reconciliar. Deixa eu no ponto. Só te peço, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só vai mais. Vai subir, vai subir, vai subir, subir. Bota na pressão, só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Eu já falei, DJ Alisson, bota na pressão. É muita pressão do coração, morta. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Eduardo da Nike. A culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Você me engravidou, pra mim tá tudo bem. Agora eu vou te dar. E a família? Que você mais tem. Pólvora, Diriduia! Não quero nem saber se você tem namorada. Buki, DJ Milk, DJ Juninho de Mãe do Rio. Abraço pra vocês, hein? Do DJ Alisson, Juninho, Tomix, Nandinho. Bora, galera! Vai! Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Você me engravidou, pra mim tá tudo bem. Agora eu vou te. Um abraço aí pro capitão, ele pra Dandara. Também pro Nailson. Aí pro Sorriso. E a Sônia também com a gente. Mulher não explana pra ninguém, tu sabe que eu sou casado. Sei que você é casado, mas não quero nem saber. Eu tô doida pra beijar, tu também quer se envolver. Só que você tá com medo da tua mulher descobrir. Tá de cinturinha aí, pode vir que eu tô aqui. Várias mamadu no beco, eu vou levar essa pra Viena. Várias mamadu no beco, eu vou levar essa pra Viena. Vai ser papapá, papapá na tcheca dela. Vai, vai, perereca, vai, perereca, vai, vai, perereca, na tcheca dela. Vai, vai, perereca, vai, perereca, vai, vai, perereca, na tcheca dela. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai. Ela tá solta, vai. De tanto que vai. Ele prendeu, vai. Aquela vai. Boca vai. Vai. Tá procurando vai. Cara que vai. Nem eu vai. Que deixa ela vai. De boa vai. Pra dançar vai. Na pista vai. Vai. Entre vai. Quatro vai. Paredes vai. Faz vai. O que ela vai. Gosta vai. Sabe vai. Aquela vai. Sentada que é o DJ entendeu. Fábio também e a bebê transasa também de benefícios. Valeu Fábio, pois a gente manda mais. Depois a gente manda mais. Depois a gente manda mais. Agora ela só bate com o bumbum. Seu coração não faz tum-tum. E agora ela só bate com o bumbum. Bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Agora ela só bate com bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Alô primo daí! Só bate com bum bum. Alô primo Valci! Dia 25! Mas antes tem muita coisa pra gente, papai! De papai! Vamos deixar pro aniversário de mãe do Rio, assim. Tá no pique, hein? Tá gostoso, hein? Tá maneiro, hein? Ritmo é assim. Já é Smith no pique, hein? Senta, senta, oi, senta gostosinho para mim. Senta, senta, oi, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, meu Jerry Smith. Eu vou falar pra tu. É a pica. Dia 25, no meu aniversário em Belém do Pará. Super pop. E vai, vai, vai, vai, vai, vai. Requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, mulher, e essa é a fé. Eu vou falar pra tu, mulher, então vou te rebelar. Tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó. Que passo e finjo que não te vejo. Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu e meu parceiro Patrick Lobo. Te dei abertura em então só no digital. Não vem me ouvir. Eletrônico. Não logo encaixa direito e me respeita se tu quer. Bora se segue. Não vou te mostrar que hoje eu tô avessa. Mas nada me impede de te xingar na bora cantar, cabeça. Bora cantar. Eu quero que tu vá. Para de tomar conta da minha vida e vai. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Eu. Amigo faturando, ei. Tu tá na gaiola. Vem sentando e rebola. Ei, tu tá na gaiola. Ei, tu tá na gaiola. Sentando, sentando e rebola. Ei, tu tá na gaiola. Ei, tu tá na gaiola. Sentando, sentando e rebola. Vai descendo a danadinha. perfume bom. Ei, tu tá na gaiola, cheiro de marola boa. Ei, tu tá na gaiola, várias malandras jogando. Ei, tu tá na gaiola, os amigos faturando. E aí, primo, o Aliton de Goiânia. Alô, Cicinho. Enquanto menor embrasa com a garrafa transparente. Enquanto menor embrasa com a garrafa transparente. Bum, bum, balançou, a brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do... Bum, bum, balançou, a brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do... Bum, bum, balançou, a brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do... Bum, bum, balançou, a brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do... Você me chamando, chama essa amiga, lança a voz, não tá ali. Me chamando, chama essa amiga, lança a voz, não tá ali. Ela quer sentar no seu lugar, e ela quer sentar no seu lugar, e ela quer sentar no seu lugar. Abre seu olho, pô. Fala Dida, mil grau lá de Saiteua. E aí, não, Margins? Papo reto, já te falei. Fale, meu parceiro, tabaco! Contigo é compromisso sério. Não vai na pilha dessa mina aí, que elas não querem ver você sorrir. Alô, Charles, de Mãe do Rio! Fica de boa, não fica nessa de estresse à toa. Pega a visão que eu já te falei, legal. Ela... Você viesse aqui no Pop com a gente, aqui no Águia com a gente, pra gente poder dar esse abraço gostoso em você e parabenizar também, também. Carvalho. Aí, morta! Vai, mas aí se esconde. Cadê você, papai? consagrado! Já daqui do outro lado, Alisson, o Lúcio Assunção, que na verdade foi uma das peças principais para que esse evento acontecesse hoje aqui. Ele não mediu esforços, viu, Alisson? Não mediu esforços para dar todo o apoio pro Super Pop estar aqui hoje no aniversário do Top DJ Morgan. Alô, Lúcio! Eu não posso dizer outra coisa. Obrigado! E aliás, ele tá de aniversário hoje também. Que bacana, meu irmão. Parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns! Os irmãos Ellison e Juninho comandando o espetáculo no Águia de Fogo. Sinta só. Sinta, curta e divirta-se! Bora, Thiago Garcia! Dia 4 de maio, em Aurora do Pará! Dia 3 de maio, em Paragominas! E no aniversário de Mãe do Rio! Não consegui dormir, toda hora pensando no que lhe falei. Não ligue pro meu erro, sabes que ainda te quero. Me dei uma chance, já estou em desespero. Exagerei no mês e briguei com você. Quando acordei, parei pra pensar. Agora peço desculpa, sem você eu não vivo. Está escrito em seu olhar que... O amiguinho Mike, lá do Lava Jato Live! Live. O quilômetro 14 e o Danilo Show aqui em Girituia. Banda 007. Com mais o apoio do Lúcio, vai ser em Mãe do Rio, lá no Galpão do Agricultor. É a balada King Surreal, galera. Dia 1º de junho, todo mundo convidado. Balada King Surreal, dia 1º de junho em Mãe do Rio, no Galpão do Agricultor. Agricultor, mais uma que mais um apoio do Lúcio. Lúcio. Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou a nada. E o comando do Chororó. Nossa história chegou ao fim, também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Ainda tenho o seu nome em mim. Também tenho o seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome e o meu. Um abraço ao Ted Doido. Esse cara é muito doido, meu irmão, doido, meu irmão. Ninguém arreda o pé. Ei, Joe, e a mulher tá me traindo. Aqui no Super Pop, com DJ Alice e Juninho. É assim, ó. Ei, doido. Então chame a polícia pra fazer uma perícia em toda mulherada. Chororó, chororó, você faz parte dessa família, viu? O que vale é que os grandalhões estão na área, meu irmão. Os grandalhões do pop. Quem foi que disse que não pensou? Só faltou a madrinha. Quem foi que disse que não choro por você? Eu adoro ouvir a tua voz. Adoro quando me chama de meu amor. Meu patrão Bolo, rei do peixe. E a Denise Ré do seu ladinho aí, garoto. E a CDC também! Ver meu mundo parar. Nada tem sentido, é melhor nem falar. Que dá um beijo. DJ Ellison. Me abraça, eu nunca vou te deixar. E o amor? O nosso amor. Estaremos na cidade do Acará. É o aniversário do Acará. Pega aí, chororó. Ei, DJ, corre atrás dessa. Duvido se não tá tem isso. Que negócio é esse? Vai! Sinta a pressão do águia. DJ Chororó, o DJ das mixagens de Irituia. Sempre. Perfeito. Alguma dúvida? Agora tem muito. Perfeito. Alguma dúvida? Que negócio é esse, meu filho? Ei, maninho, Val Barbera! Val Barbera Shopping! E também Fabinho Xerossi! Eles estão juntinho tomando todas aí! Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar. meu patrão Cicinho, ele e a sua esposa Nayane. Alô, Cicinho! Eu sempre treinei. Já na reta final! De olhares sedutores. E aí, imaginou? E aí, imaginou? Rasgueio você. Imaginou! Rapaz, a galera de São Miguel tá aqui atrás, o tio Del. Sabe o tio Del, Juninho? Gente fina, gente nossa, Daninho. Ele tá por aqui com a gente, ele e toda a galera de São Miguel. O nosso deputado careca também ainda continua por aqui. O preto de São Miguel, o Choque, tá todo mundo aqui. Ê, tio Del, bota pra cima, tio Del! Bora, tio Del, bora, preto, bora, Choque! Olha, o proprietário do carro, do veículo de chapa NHL8945. Proprietário do veículo de placa NHL8945. Corra lá no seu carro, urgente. Então pula no seu carro lá e não tem problema. Placa NHL8945. Vamos lá! Você não sai da minha cabeça, seu cheiro está, ficou em mim. Chego a me embriagar, voando em pensamento, lembrando dos momentos. Meu amigo Lucas Storkio, aí da locadora de bilhar e também da Top Esportes. Põe aí, Gabriel. Bora, maninho. Aí, Megia. E o tio Del. Alô, tio Del. Arrebenta, Juninho. Deixa comigo. Tem um imã em você que me faz sentir legal. E aí, tio Del. Meu aniversário. Quero você lá comigo, hein? No Super Pop. Ele foi no duelo e o Sunny Vibe do Juninho. Que me faz sentir legal. E o Chiquinho Show, o show! Super Pop, é o show profissional. É o show do Chiquinho, do Chiquinho. Diz Alice Juninho, o DJ virtual. É o Chiquinho. Profissional, o show profissional. Diz Alice Juninho, o DJ virtual. É o Chiquinho, o show profissional. O show profissional, diz Alice Juninho, o DJ virtual. O show profissional, o show profissional. Diz Alice Juninho, o DJ virtual. Minas. Qual é que sua vida me olha? Reta final, galera! Alô, Meijia! Clayton System, das produções! Por isso que esquece ele, de levar pro Rio, meu. Os manos se encontram é doido, em qualquer lugar, seja pra curtir, seja pra bailar. Bora, Chiquinho Show! Enrolado, quem tá liso e o granado. Tudo junto, somos de responsa, de rocha. Se liga nessa onda, a nossa equipe segue aparelhagem. Mas isso não impede de ir pro baile da saudade. Como você quiser, Anjinho. Já quer, Nandinho? Obrigado, obrigado. Ian Bacalhau tá aqui com a gente. Obrigado também pelo carinho. Ian Melo também tá por aqui com a gente. Muito obrigado, Neto Bacalhau tá com a gente. O Polo tá com a gente. O Cachorrão tá doido, meu irmão. Tubarão, toda a galera do depósito de bebidas de São Pedro, de Irituia. Tá todo mundo enlouquecendo aqui, Juninho. Bora, Matheus! A marca do Melody no Brasil. E a equipe da Val Barbie Shop, o melhor barbeiro de Irituia. Val Barbie Shop. Você que faça lembrar de tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos. tempo sem pensar, agindo por impulso da paixão. Obrigado, meu Deus, por mais um show de sucesso do Águia de Fogo Super Pop. Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém, atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Dedicada para mim que tu amava. Em várias cartas. E olha, quase confirmado, gente. A gente tá aqui reunido com empresários. Quase confirmado. Em outubro, a volta do Super Pop aqui em Ituia, viu, gente? Quase confirmado, hein? Somente as estrelas e... Olha, rapaz, o Mortadela dos Copos apareceu ali, rapaz. Não serei quem vai te consolar. Eu vou dizer, hein? Chega a rede daí, tá quente. E aí, Dede Show em São Miguel do Guamá! Ele, o seu grande amor. Chegou com essa carinha de anjo. Rafael Pantoja, Vinícius Sampaio de São Domingos do Capim. Alô, São Domingos! A solidão, meu herói, que chegou pra me salvar da solidão. O que, que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração, meu herói. As flores não estão mais artificiais. A lua e as estrelas ainda brilham mais. Amigo Dudu, lá de São Miguel. Tá o Dudu ali. E também parece que você saiu de um... Meu amigo Alan, mototáxi, lá de Mãe do Rio, Alan. Aquele abraço aí do aniversariante pra você, Alan. É o Águia de Fogo.